Nosso tema dessa tarde, então, é o poder das escolhas. E lá no livro da Gênesis, não a Gênesis da Bíblia, mas o livro da Gênesis do Allan Kardec, tem um capítulo que fala sobre o bem e o mal. E lá ele nos diz que o bem vem de Deus. E que através do bem, nós retornamos a Deus. Nós nos aproximamos de Deus. Mas o mal não vem de Deus. Tem um dos atributos de Deus que nós sempre classificamos é que Deus é bom e justo. Sendo Deus bom, ele não poderia vir o mal dele, porque senão não seria Deus. Se o mal não vem de Deus, da onde vem o mal? Será que o mal seria uma força equivalente a Deus? Como muitas vezes nós já escutamos, né? Inclusive na personificação do diabo. Será que existe uma força equivalente ao bem? Se existisse, novamente, Deus não seria Deus. Porque um dos atributos de Deus é ser onipotente. Então, a gente entendendo um pouco mais o que é Deus, a gente vai desmistificando algumas coisas que a gente às vezes aprendeu e que às vezes a gente cultua, né? Então, o bem vem de Deus e o mal não só não vem de Deus, como também não é uma força equivalente ao bem. Mas então, da onde vem o mal que nós vemos o mal? A todo momento. Mas a gente apenas não vê o mal, né? A gente produz o mal. Muitas vezes, nós, que somos bons, nós praticamos o mal. Nós fazemos coisas erradas. Então, o mal, a origem dele, é a imperfeição humana. Através das nossas imperfeições, nós produzimos o mal. No caminho, estamos tentando nos melhorar de uma forma ainda bastante lenta. Mas essa ausência do bem, que acaba refletindo no mal, ela poderia ser dita como ausência de Deus. Quando nós manifestamos esse mal, nós não estamos manifestando Deus. Nós estamos afastados. Nós não estamos compreendendo o que a lei divina que nos rege, não é uma lei escrita, é uma lei universal. Nós não estamos compreendendo o que ela está solicitando ou como é o funcionamento dela. Quando nós não observamos a lei divina, nós manifestamos o eu, a minha vontade, traduzido em egoísmo. Orgulho, eu me coloco à frente de algo maior. Eu não vejo o todo, eu vejo o um. E isso eu faço por escolha. Eu escolho fazer isso. Porque eu ainda não compreendi lá dentro, mesmo já tendo lido, mesmo falando, eu ainda não compreendi a verdade disso. E eu ainda continuo fazendo coisas achando que são boas para mim. Então as nossas escolhas nos encaminham muitas vezes para lugares onde a gente não quer ir. Elas nos levam para situações que nós colocamos como situações de sofrimento. Mas não foi Deus que escolheu. Fui eu que fiz a escolha, que fiz a opção de ir por esse caminho. E ali também naquele livro da Gênesis, ele nos diz então, que o mal tem duas origens. A origem dele, que pode ser aquela que o homem pode evitar e aquela que o homem não pode evitar. E para a gente entender, Aqueles que a gente não pode evitar são esses desastres naturais, os furacões, terremotos, maremotos, vulcões. Nós podemos nos afastar dessas coisas através até da tecnologia que nos permite descobrir que estão para acontecer, mas nós não evitamos. As coisas que nós podemos evitar são todas aquelas que são através das nossas atitudes. Está ao nosso alcance poder evitá-las, modificá-las. E se a gente pensa aqui na nossa cidade, quais dessas situações não evitáveis acontecem aqui? Quase nenhuma. Aqui não tem vulcão, maremoto, terremoto. Aqui tem, de vez em quando, vento e granizo, que raramente mata alguém por isso. Causa prejuízo. Então, nós estamos num lugar abençoado. Por algum motivo, nós estamos aqui, né? Mas esse mal que acontece aqui ao nosso redor, ele é provocado, então, por nós. Talvez não diretamente, mas talvez indiretamente. Porque nós estamos todos interligados. Então, que bom que nessa questão das escolhas, nós temos a oportunidade de fazer com que esse mal diminua, com que o bem, ele seja muito maior, e eu acredito que ele é maior, mas que ele seja muito maior do que o mal que acontece ao nosso redor, que a gente possa movimentar os nossos recursos físicos mesmo, para fazer com que ele seja maior, bem maior, que ele possa atenuar não apenas a minha vida, mas a vida daqueles que estão perto de mim, que eu falei na questão indireta. Então, se nós somos afetados indiretamente, nós também afetamos indiretamente. E na questão específica disso, hoje nós somos cobrados e pressionados, todos nós, seja na nossa casa, seja na sociedade, seja onde nós trabalhamos, nós somos cobrados por escolhas. Nós temos que fazer escolhas. Às vezes nos colocam em situações em que nós temos que optar para lá ou para cá. A questão é, nós estamos atentos que nós estamos fazendo escolhas? Ou simplesmente nós estamos seguindo, às vezes, um rumo ou uma vontade natural pelo impulso que nos leva a repetir situações? Porque essas escolhas, ali na frente, elas vão ser colocadas novamente para nós. Então, muitas vezes, nós dizemos que nós fizemos o que fizemos porque todos fazem assim. Nós justificamos, às vezes, as nossas pequenas atitudes comparando com atitudes maiores de outros, mas que deveriam ser exemplo contrário para nós. Não para repetir, mas para observar e não fazer. E a gente acaba, às vezes, repetindo, eu digo em grau menor, porque talvez não tenhamos a possibilidade de repetir na mesma proporção. Mas são escolhas. O apóstolo Paulo, ele, nas suas peregrinações, ele disse, tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Através disso, ele quis dizer para nós que nós temos o livre-arbítrio de fazer escolhas, de decidirmos o que nós queremos. Tudo nós podemos, mas nem tudo me convém. Porque se eu fizer tudo aquilo que eu quero, tudo aquilo que eu gosto, tudo aquilo que o meu egoísmo pede, que o meu orgulho me orienta, o que será que vai acontecer comigo? Para onde eu vou? Então nós temos que ter algum freio, né? Nós temos que, através da inteligência que nós temos que entender esse mecanismo e às vezes fazer escolhas diferentes. Quer dizer, eu quero, eu gosto, mas isso não vai me ajudar. Isso não vai ser bom para mim. Isso ali na frente vai dar problema. E muitas vezes a gente já fez isso. Não é novidade, né? A gente também não está tão mal assim, tão errado, né? Nós já aprendemos algumas coisas. Nós temos é só que, talvez, exercitar mais elas, dar mais ênfase, mais vazão. Não deixar a vida me levar, né? A música diz isso, deixa a vida me levar. Mas se a vida me levar, para onde ela vai me levar? Que escolha eu estou fazendo? A maturidade espiritual está refletida nas nossas escolhas. Tudo aquilo que eu estou fazendo hoje reflete a minha maturidade espiritual, em que nível ela está. E as minhas escolhas de hoje, as minhas tentativas de mudança, de vencer todas essas vontades que não são boas, elas vão se refletir ali na frente, demonstrando lá a maturidade espiritual, então, que eu adquiri. Porque se hoje eu tenho uma conduta que demonstra a minha maturidade, e na próxima encarnação eu estiver repetindo a mesma conduta, eu andei em linha reta, lateral. Eu não acrescentei. Então nós temos que aprender alguma coisa, nós não podemos desperdiçar essa oportunidade. Nós temos que passar de ano. Né? Nós temos que ir para a próxima série. Aprender alguma coisa e ir adiante. Esse é o nosso objetivo na encarnação. Lá no Livro dos Espíritos tem uma pergunta que é feita assim, ó: qual é o maior obstáculo ao progresso? Não é o progresso material, mas também, qual o maior obstáculo ao progresso? E a resposta é curta: o egoísmo e o orgulho. Então, enquanto eu olhar só para dentro, na questão do meu bem próprio, do meu bem egoístico, eu não progrido. Eu tenho que olhar para evoluir como ser humano, não apenas na questão de realizar as minhas vontades. E a vida, ela se resume em ser passivo ou ativo. Ser passivo, ter passividade, significa repetir modelos, repetir erros, repetir vícios, repetir sentimentos, emoções que não foram resolvidas. Significa repetir sofrimentos. Porque ser passivo é observar a vida passando e não tomar atitude perante as coisas que estão acontecendo, que acontece por um motivo voltado para mim. As coisas que acontecem, que me afetam, elas têm um significado para mim e eu tenho que, através desse significado, mudar. E o contrário disso é a questão ativa, a atividade, que através da atividade eu renovo. Através da atividade eu me inspiro para fazer o novo. São palavras importantes: renovação e inspiração. Lucidez. Através da atividade eu tenho lucidez. Através da atividade eu executo a destruição. Não naquele sentido que nós entendemos, de destruir para aniquilar, às vezes, mas no sentido de que é preciso matar o homem velho, que sou eu nesse momento, para que renasça o novo. Eu tenho que destruir esses conceitos errados que eu carrego, esses modelos que não servem mais, os erros que só me atrapalham. Eu tenho que destruir isso, acabar. Não adianta querer fechar um olho e caminhar. Aquilo continua. A gente não consegue eliminar um vício diminuindo ele. E o vício mais comum, talvez, que a gente tenha, seja a mentira. Ah, hoje eu vou contar só duas mentiras. Não adianta, eu continuo mentindo. Eu tenho que destruir, acabar com isso, para evoluir, para deixar que o novo tome lugar. A vida é consequência das escolhas. E através da questão mental, eu escolho. Os pensamentos chegam, mas eu escolho quais deles eu quero alimentar, eu quero manter. Porque se chega um pensamento negativo e eu continuo dando vazão a ele, alimentando ele, ele vai tomando conta. Eu tenho que estar ciente e consciente. Eu tenho que prestar atenção no que eu falo, porque através das escolhas, das palavras que eu profiro, eu também estou realizando transformações em mim e aqueles que escutam. E por fim, transformação na questão comportamental. Quais são as atitudes que eu escolho ter? Pensamentos que eu escolho alimentar, palavras que eu escolho pronunciar e comportamentos que eu escolho ter. É o poder das escolhas que está na nossa mão.